a vestir os cinco. Costa levou o Colt, pousou na sua mesa por baixo da miniatura, sorriu mais uma vez aos olhos fiéis do retrato, depois àquela arma, tão limpa, mortalmente limpa e orgulhosa. Sentia-se tão contente que fez um pouco de ginástica. Com inveja, Romatchkin ouviu-o fazer estalar as articulações. Quase todas as noites os dois conversavam durante alguns minutos antes de se irem deitar. Um pesadamente insidioso, regressando sempre às mesmas ideias, como um animal de lavoura, seguindo pelo mesmo rego, para depois abrir outro ao lado e mais outro ainda. O outro trouxista, numa atração contrafeita, saltando por vezes para fora do círculo invisível traçado à sua volta, mas acabando inconscientemente por voltar a cair nele. — O que é que te parece, Romatchkin? — perguntou ele por fim. — Quem é o culpado? O culpado de tudo? — Evidentemente é o mais poderoso. — Se existisse um Deus, seria ele — respondeu baixinho Romatchkin. — Seria bastante conveniente — acrescentou ele com um sorriso enviesado. Kostya sentiu que tinha percebido demasiadas coisas de uma só vez. Tinha a cabeça às voltas. Não sabes o que estás a dizer, Romatchkin. O que é uma sorte para ti. Boa noite. Kostya trabalhava desde as 9 horas da manhã às 6 da tarde, no escritório de um estaleiro do metropolitano. A trepidação ritmada da escavadora transmitia-se às tábuas da barraca. Caminhões levavam a terra trazida das profundezas do subsolo. As primeiras camadas pareciam ser constituídas por detritos humanos, como o húmus é formado por detritos vegetais. Cheiravam a cadáver, a cidade em decomposição, ao lixo longamente fermentado sob a neve e o asfalto quente. Os motores dos caminhões, alimentados com uma gasolina inverosímil, enchiam o estaleiro com explosões secas, tão violentas que abafavam as imprecações dos motoristas. Uma vedação de madeira separava o estaleiro número 22 da rua trepidante e das suas buzinas, das duas correntes que corriam em sentidos opostos, dos elétricos com as suas campainhas histéricas, das carrinhas da polícia ainda novas, dos fiacres desconjuntados da enchente de peões. A barraca, cujo centro era ocupado por um fogão, albergava os cartões de ponto, a contabilidade, o escritório dos técnicos, a secretária do partido e da juventude comunista, o canto do secretário da célula sindical, o escritório do chefe do estaleiro, mas este nunca estava presente, visto que corria toda a Moscovo à procura de materiais, enquanto as comissões de controle corriam atrás dele. Como tal, o seu espaço estava livre. O secretário do partido ocupava-o, como se tal direito lhe pertencesse. De manhã à noite recebia reclamações de trabalhadores, homens e mulheres cobertos de lama, que desciam à terra, subiam da terra, voltavam a descer. Um não tinha lanterna, outro não tinha botas, o terceiro não tinha luvas, o quarto estava ferido, o quinto chegara bêbado e atrasado e estava furioso porque não o deixavam sair, ainda que tivesse sido despedido. Quero que respeitem a lei, camarada Part.org. Entre parênteses, organizador do partido. Cheguei atrasado, estava bêbado, armei um escândalo, têm de me pôr na rua. É de lei. Congestionado, o Part.org explodiu. Pelo nome de Deus, seu estafermo, estás interessado na lei porque te queres raspar, não é? Estás a ver se encontras roupa de trabalho noutro sítio? Seu, a lei é a lei, camarada. Kostya verificava os cartões de ponto, descia ao túnel para levar mensagens, ajudava o organizador da juventude comunista nas suas diversas tarefas educativas, disciplinares, do serviço secreto. Chamou uma rapariga de 18 anos, enérgica e atarracada, cabelo escuro, olhos pequenos e ácidos e boca pintada. Então, a tua amiga Maria, há 2 dias que não aparece. Tenho de apresentar a questão ao gabinete da JC. A rapariga estacou e puxou a saia com um gesto masculino. A lanterna de mineira pendia-lhe sobre o avental de couro. Com o cabelo oculto sob um lenço grosso, parecia que tinha um capacete. Falou duramente, sem pressa, em voz baixa. Pois a Maria não voltarás a vê-la. Está morta. Atirou-se ontem ao Móscova. Agora há de estar a dormir na morgue. Podes ir vê-la se te apetecer. A culpa é tua. Tua e do gabinete. E não tenho medo de te dizer. O gume da sua pá luzia-lhe sinistramente sobre o ombro. Meteu-se no elevador aberto. Costia telefonou ao departamento, à milícia, ao secretário da JC, linha privada, ao secretário do jornal e a outros ainda. Recebeu de todos a mesma notícia, gélida, banalmente irreparável. Na morgue, sobre as mesas de mármore, num frio lúgubre e cinzento, perfurado por lâmpadas elétricas, jazia uma criança sem nome, esmagada por um elétrico. Dormia de barriga para o ar, a pele branca como cera, as duas mãos abertas, como se acabassem de largar berlindes. Havia um velho asiático com um sobretudo comprido, nariz adunco, pálpebras azuis, a garganta cortada e negra. Tinham-lhe pintado grosseiramente a cara para o fotografar. Parecia um ator maquilhado para parecer um cadáver, esverdeado, com rosetas. E ali estava Maria, com a sua blusa azul de pintas brancas, o pescoço magro, assustadoramente azulado, o narizinho arrebitado, os caracóis ruivos colados à cabeça, mas já sem olhar, sem olhos, apenas umas lamentáveis pregas de pele ferida, estranhamente recuadas sobre as órbitas. Por que é que fizeste isto, pobre Marúcia? Perguntou estupidamente Kostia, cujas mãos, desoladas, amassavam o boné. Eis a morte, fim de um universo. Mas uma rapariga ruiva não é o universo? O funcionário da morgue, um judeu taciturno de bata branca encardida, aproximou-se. Conhece-a, cidadão? Bem, nesse caso não vale a pena ficar aí parado. Venha preencher o questionário. O gabinete dele era aquecido, confortável, cheio de papéis. Afogados, acidentes de rua, crimes, suicídios, casos duvidosos. E em que categoria devo incluir a falecida, cidadão? Kostia encolheu os ombros e, irado, perguntou. A categoria dos crimes coletivos existe? Não, respondeu o judeu. Mas devo dizer-lhe que a falecida, que já foi examinada pelo médico legista, não apresenta quaisquer equimoses nem vestígios de estrangulamento. Suicídio, disse Kostia furiosamente. Abriu caminho sobre os chuviscos, com o ombro direito avançado. Se lhe tivesse surgido a ocasião de lutar com alguém, de partir a cabeça a alguém, de levar um soco bem aplicado nas gengivas, por ti, pobre Marúcia, pequena insignificante, ter-lhe-ia feito bem. Seu Palerma, por que é que te deixas abalar desta maneira? Sabemos que os homens são umas bestas. Ninguém presta atenção à gazeta moral. Só serve para limpar o rabo. Foste uma tola, pobre pequena. Pelo amor de Deus, que desgraça. A questão fora bastante simples. Apavorado, o secretário da JC guardara na sua carteira uma breve declaração, solenemente assinada Maria e o apelido, escrita numa página de caderno escolar. Proletária que sou, não viverei com esta desonra nojenta. Não acusei ninguém da minha morte. Adeus. E pronto. Segundo ordens do Comitê Central da JC, os comitês dos departamentos estavam a proceder a uma campanha pela saúde contra a desmoralização. Como fazer esta campanha? Os cinco jovens que constituíam o gabinete tinham puxado pela cabeça até que um dissera: a expulsar as doenças venéreas. Parecia uma ideia brilhante. Quem? Dos cinco, dois deles já as teriam contraído, sendo suficientemente espertos para se fazerem tratar em dispensários distantes. Temos a Maria, a Ruiva, isso mesmo, aquela rapariga que nunca abria a boca nas reuniões, assiada, que rejeitava quaisquer avanços, tímida, mas agressiva quando provocada. Onde é que ela teria apanhado a doença? Não no seio da organização, isso era certo. Então, entre os pequenos burgueses desmoralizados? Ela não tem instinto de classe, disse o secretário severamente. Proponho publicar a sua expulsão na Gazeta Moral do Estaleiro. Precisamos de um exemplo. A Gazeta Moral, datilografada e ilustrada com caricaturas aguarladas, onde uma Maria, reconhecível apenas pelo seu corpete domingueiro e pelos cabelos ruivos, grotesca, com os ridículos brincos de fantasia, saía por uma porta, enquanto atrás dela se projetava a sombra de uma enorme vassoura. Ainda estava afixada no vestíbulo da barraca. Cóstia arrancou-a calmamente, rasgou-a em quatro e guardou os pedaços na sua gaveta, porque poderiam ser usados como prova em tribunal. O outono levou nas suas chuvas o episódio insignificante do suicídio de Maria. Apresentado ao comitê do departamento para ser instruído, o caso foi esquecido sob as diretivas de uma campanha urgente, imediata, contra a oposição da direita, seguida de expulsões incompreensíveis. E de uma outra campanha ainda mais lenta a arrancar, mas de consequências mais graves, contra a corrupção no partido e na JC. Esta borrasca atirou o secretário da JC do Estaleiro para um abismo de opróbrio. Expulsão, escárnio, gazeta moral, a vassoura fez a sua reaparição. Correndo com o rapaz de cabelos em pé, cuja pasta administrativa caía no lixo. E despedimento, por se ter concedido 2 meses de licença numa casa de repouso dos jovens trabalhadores de elite, cujas paredes brancas resplandeciam numa paisagem de rochas e flores em Alupka, na Crimeia. Cóstia, acusado de ter rasgado intencionalmente um número da Gazeta Moral, indisciplina grave, e de ter tentado explorar o suicídio de um membro expulso numa intriga para desacreditar o gabinete dos jovens comunistas, foi severamente censurado. O que é que isso lhe importava? Todas as noites, depois do estaleiro, da cidade, das fúrias revisitadas, dos sapatos sem sola, das sopas ácidas, dos ventos gelados, voltava a encontrar o olhar tranquilizante da miniatura. Bateu à porta de Romatskin, que envelhecera bastante em pouco tempo, e lia, agora, livros peculiares de pendor religioso. Cóstia alertou-o. Tenha cuidado, Romatskin, ainda acaba em místico. Isso é impossível, respondeu o homenzinho mirrado. Sou tão profundamente materialista que... Que nada. Penso que a inquietação é sempre a mesma, mas sob formas contraditórias. Talvez, disse Cóstia, intrigado com aquela ideia, talvez os místicos e os revolucionários sejam irmãos, mas uns terão de enterrar os outros. Sim, concordou Romatskin. Abriu um livro, Isolamento, de Vladimir Rosanov. Tome, leia isto. Tão verdadeiro. Com uma unha amarelada, apontou as seguintes linhas. O carro funerário avança lentamente. O trajeto é longo. Adeus, Vassili Vassilievich. Não se está bem na terra, meu velho. E tu não viveste bem. Se tivesses vivido melhor, ser-te-ia mais fácil o repouso debaixo da terra. Mas viver com a iniquidade... Meu Deus, morrer na iniquidade, e eu estou na iniquidade. Não serve de nada morrer na iniquidade, retorquiu Kostia. O que importa é viver em combate. E ficou surpreendido com este seu pensamento tão claro. Romatchkin observava-o com extrema atenção. A conversa derivou para a distribuição dos passaportes, o reforço da disciplina laboral, os éditos do chefe, o próprio chefe. 11 horas, disse Kostia. Boa noite. Boa noite. O que fizeste do revólver? Nada. Perto das 10 horas de uma noite de fevereiro, a neve deixou de cair sobre Moscovo. Uma geada ligeira revestia tudo com cristais diamantinos. Nos jardins, os ramos mortos das árvores e dos arbustos encontravam-se magicamente cobertos com eles. Cristais repletos de luzes secretas floresciam sobre as pedras, cobriam as fachadas, vestiam os monumentos. Caminhava-se sobre uma poeira de estrelas, numa cidade estelar. Miríades de cristais pairavam nos halos dos candeeiros. Noite avançada, o céu adquiriu uma pureza extraordinária. A mais pequena luz projetava-se como uma espada ao encontro do céu. Era uma festa de gelo. O silêncio parecia cintilar. Kostia apenas se deu conta deste encantamento depois de alguns minutos de marcha, tendo saído de uma reunião da JC, mais uma vez dedicada ao afrouxamento da disciplina laboral. O mês estava a terminar. Como tantos outros, Kostia passava fome. Calara-se durante a reunião, sabendo que a sua solução era inaceitável. Para uma maior disciplina, mais comida. Primeiro, sopa. Uma boa sopa acaba com o álcool. Mas para que falar? A magia da noite apoderou-se dele, aligeirou-lhe o passo. Limpou-lhe o espírito, fê-lo esquecer a fome, até o fez esquecer os 6 homens fuzilados na noite anterior, algo que o deixara estranhamente impressionado. Sabotadores do abastecimento alimentar, dizia o sóbrio comunicado oficial. Sem dúvida, ladrões como todos. Mas poderiam eles não roubar? Poderia eu, a longo prazo? As colunas de luz alargavam-se para o alto, acima dos candeeiros, muito alto na noite repleta de minúsculos cristais de gelo. Kostia seguia por uma rua estreita. Num dos lados, uma fiada de pequenas casas particulares do século passado. No outro, prédios de 6 andares. De longe em longe, uma luz discreta escoava-se pelas janelas. Cada um com a sua vida. Que estranho! A cada passo do jovem, a neve produzia um ligeiro som, semelhante à seda friccionada. Deslizando silenciosamente sobre a neve, um potente automóvel negro parou alguns passos mais à frente. Um homem gordo, com um casaco curto, de pele e gorro de astracã, apeou-se com uma pasta debaixo do braço. Ao passar junto dele, Kostia viu um farto bigode descaído, um rosto cheio, um nariz largo e achatado. Aquela cara pareceu-lhe que a reconhecia. O homem disse qualquer coisa ao motorista, que respondeu com deferência: Muito bem, camarada Tulaev. Tulaev? Do Comitê Central? O das deportações em massa na região de Vorogena? O da purga das universidades? Curioso, Kostia voltou-se para trás, para o ver melhor. O automóvel já desaparecia ao fundo da rua. Com passos lentos e pesados, Tulaev alcançou Kostia. Passou por ele, parou, levantou a cabeça e espreitou por uma janela iluminada. Finos cristais de gelo caíam sobre o seu rosto erguido, polvilhando-lhe as sobrancelhas e o bigode. Kostia deu por si atrás dele. Por sua conta, a sua mão lembrou-se do revólver Colt. Agarrou nele e a detonação foi ensurdecedora e seca. Ensurdecedora na alma de Kostia, como um trovão que rebenta subitamente no meio do silêncio, insólito, naquela noite boreal. Kostia viu-o rebentar dentro de si, uma nuvem que cresceu, tornando-se uma enorme flor rodeada de chamas, e se dissipou. Ali perto, um apito estridente cortou a noite. Um outro respondeu-lhe, um pouco mais longe. A noite encheu-se de um pânico invisível. Os apitos cruzavam-se desvairados, precipitados, procuravam-se, entrechocavam-se, cortando as colunas aéreas de luz. Kostia fugiu, neve fora, pelas pequenas ruas tranquilas, a correr com os cotovelos junto ao corpo, como corria no estádio da juventude. Virada uma esquina e depois outra, obrigou-se a caminhar sem pressa. O coração batia-lhe acelerado. O que é que eu fiz? Porquê? Que loucura! Agi sem pensar. Sem pensar, como um homem de ação. Semelhantes a rajadas de neve, fragmentos de ideias acotovelavam-se no seu cérebro. Tulaev merecia ser fuzilado. Cabia-me a mim decidir? Tenho a certeza disso. Sei o que é a justiça. Não serei um louco? Surgiu um trenó, uma aparição fantástica. E ao passar por ele, o cocheiro inclinou os seus olhos astuciosos e a sua barba coberta de neve na direção de Kostia. O que é que se passa ali ao fundo, meu jovem? Não sei. Bêbados outra vez à pancada, imagino. O diabo que os carregue. Para evitar problemas, o trenó deu lentamente a volta a meio da rua. Aquela troca de palavras banais deixara Kostia completamente sóbrio, dando-lhe uma paz extraordinária. Ao atravessar uma praça bem iluminada, passou perto de um miliciano no seu posto de sentinela. Ele não teria sonhado? No seu bolso, o cano do Colt conservava um calor perturbador. No seu peito crescia uma alegria inexplicável. Alegria pura, estonteante, fria, desumana, como um céu de inverno estrelado. Era visível uma claridade sob a porta de Romatskin. Kostia entrou. O outro estava a ler na cama por causa do frio. Fetos prateados cobriam as vidraças da janela. O que está a ler, Romatskin? O frio que aqui está? Lá fora está-se tão bem? Não faz ideia. Apeteceu-me ler qualquer coisa sobre a felicidade de viver, respondeu-lhe Romatskin. Mas não há livros sobre o tema. Por que é que ninguém se escreve? Será que os escritores não sabem mais do que eu sobre este assunto? Será que não querem saber como eu quero? Kostia achou-lhe graça. Que homem aquele! Aqui tem. Só encontrei isto num alfarrabista. Um livro muito velho, muito bonito. Paulo e Virgínia. Passa-se numa ilha cheia de pássaros e de plantas felizes. Eles são jovens, puros, amam-se. É incrível. Reparou na expressão exaltada de Kostia. O que é que se passa consigo? Estou apaixonado, Romatskin, meu amigo. É terrível.